Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sempre assim, de 8 em 8 dias, em transe, uma sessão de audio-hipnose aqui na Radar, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. Os últimos 30 minutos têm a realização e apresentação do Ricardo Carvalho. Começamos com a música que junta Brent Eystone, dos Foreign Six, e Chris King, This Will Destroy You, quando em duo chamam-se Hogra and Mosh Patrol, recordação para 2007 e o disco Is There Anyone Else Outside? Arrancamos com I Love You, Please Come Back. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Em cima, I Love You, Please Come Back, no início do Entranse de hoje, pertence aos Ogre and Mosh Patrol. Logo a seguir, uma novidade por aqui, edição Deno Valley Records, produto de Joe Aitchison, chama-se Hidden Orchestra, ele que vem agora com um disco de remisturas chamado Reorchestrations, junto a uma série de nomes ligados à música experimental, clássica e folk, gente como Kinetic Fallacy, Mary McMaster, Thomas Dvorak, Long Arm e também Poppy Ackroyd em Lyre Grounds. Depois, Abandon Windham do londrino John Hopkins e seguimos com o novo disco para Gonçalo Pereira. Lisboeta, ele tem vários alter egos, um deles chama-se Francis Allen Bell. Estreou-se há uns anos com Augustines, uma box set de 3 discos. O avanço nesta sessão do Em Transe para o disco que sai no próximo dia 28 de maio, tema título para Like Monsters or So, Francis Allen Bell. Thank you. Thank you. Altura de terminarmos esta sessão e fazemo-lo com Lubomir Melnik, o extraordinário pianista de Ucrânia, ele que vai estar presente na próxima edição dos Jardins Efêmeros. Em 2013 editou Corollaries, onde contou com nomes excelentes como Peter Broderick ou Nils Fram. Terminamos esta primeira meia hora com A Warmer Place. Segue agora o Ricardo Carvalho. Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. parte desta emissão de Em Transe começou com o novo trabalho de Oliver Barrett, nome artístico Petrels. O trabalho chama-se Flailing Tomb, lançamento pela Denovali Records. É um trabalho inspirado, de certa forma, naquilo que podemos chamar o ato de persistir em causas perdidas, e que tem referências diversas. Entre elas, São Judas Tadeu, o padroeiro das causas perdidas propriamente ditas, a escritora Ursula K. Le Guin e ainda o filme de Jean-Luc Godard, Alphaville, ao qual Oliver Barrett dedica parte do disco na forma de uma banda sonora alternativa para o mesmo. Agora voltamos nesta segunda parte de Em Transe ao duo dinamarquês Damian Dubrovnik, esta dupla de sonoridade industrial e inspiração punk. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Trance contou então com Petrels, Flailing Tongue, um trabalho inspirado em diversas referências ligadas à arte de persistir em causas perdidas, pelo meio também uma banda sonora alternativa para o filme Alphaville de Jean-Luc Godard. Ainda os dinamarqueses Damian Dubrovnik. Depois passagem para o segundo tema do trabalho da dupla Max Loderbauer e Jacek Sienkiewicz. Depois de termos ouvido West Ridge, voltamos hoje a East Ridge, este curioso trabalho inspirado em duas cadeias de montanhas, os Alpes e os Tatras. Um disco que tem também o dedo de Ricardo Villa-Lobos. E terminamos com um artista do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. Chama-se Michael Duane Farrell, alter ego Alien, que com o álbum Cutting Up the Sun pretende levar-nos por uma espécie de viagem interestelar com todas as oscilações que tal jornada implica. De referir também que o álbum é masterizado pelo conceituado James Plotkin. Já sabem, alinhamentos e podcasts podem ser consultados e descarregados a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir Em Trance através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou em twitter.com/entrance. Eu e o Ricardo Mariano, como habitualmente, voltamos na próxima terça-feira, a partir da 1 da manhã, aqui à Radar, para mais uma missão de Em Trance. Boa noite e até lá.